4433, 360 para Campinas, aguarda a cópia por gentileza. Decola Dona 7, confere. Vamos para a cópia. Autorizado para Campinas, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta a Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, trive e segue conforme rota prevista em Notam. Aciona 5194 no transponder, 119.8 controle. Mas correto, chama para a proposta. 4433 para a certidão de assinamento. 4433 autorizado, pushback assinamento, chama quando pronto para o táxi. Autorizado, pushback assinamento, do 4433. Salvadores, o 4433 com Uno 4 a bordo, 4 horas e 5 minutos, autonomia, Zona de Garantia, para o táxi. 4433 prossegue via cruzamento do pátio, Lima, Mike, Quebec, me chama na Quebec para ingresso na 97, azul. Via cruzamento do pátio, Lima, Mike, Quebec, me chama na Quebec, azul, 4433. Ô, Rio, uísque, Juliette Eco. Uísque, Juliette Eco, prossiga. Bom dia. Uísque, Juliette Eco solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Está autorizado, reporte ao término. Reportar ao término no uísque, Juliette Eco, grato. Apenas confirmando o 4-3-2 e a próxima direita agora, né? Afirmativo. Fica a critério. Se o comandante quiser ingressar na 35 e prosseguir até a cabeceira 17, sem problemas também. Para nós é melhor, obrigado. Três, três, é pode quando pronto para decolagem.